A BV Books apresenta O Desafio de Amar. Baseado no filme Prova de Fogo. Apresentação, Ronaldo Júlio. Narração, Alfredo Martins. I will move ahead, bold and confident. Take it.